Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, que maravilha, neste sábado, juntos estarmos aqui. E eu quero lembrar a você nessa hora da misericórdia, viu? Nessa hora em que o céu se abre porque Jesus teve o seu lado aberto, transpassado e deu a vida, derramou sua vida de amor por nós. Se algum dia você se sentir cansado, abatido, não se entrega não. Tá escutando? Confie na misericórdia de Jesus. E não estiver do seu lado alguém pra lhe ajudar. Confie, confie. Não se esqueça que um jovem um dia foi crucificado. E na cruz ele foi condenado pra nos libertar. Não se deixe vencer pelo medo. Você não tá sozinho, como eu também não tô. Sozinho. Acorde pra vida, caboclo. Acorde pra vida, é hora de recomeçar. Bom, depois você pede pra tocar na tua rádio, escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Marcelo Rodrigues Mais. Padre, há quase 8 meses atrás sofri um acidente de carro muito grave. Tive uma lesão no quadril grave, fui internado, peguei infecção hospitalar, fiquei 17 dias internado. Quando tive alta, comecei a fazer tratamento. O médico me disse que eu teria que usar uma prótese de quadril, mas comecei a fazer todas as novenas e comecei a rezar e pedir para Deus me iluminar. O médico pediu para fazer uma ressonância. Foi constatado que eu tinha rompido 3 ligamentos principais da perna direita. O médico marcou a cirurgia, eu sempre fazendo as novenas, perseverando na fé. Fui para a sala de cirurgia, o médico disse, olha, vou ter que colocar 4 pinos na sua perna para segurar os ligamentos, padre, mas a providência divina foi maior. Terminou a cirurgia, aí ele veio e me disse, olha, não foi preciso colocar nenhum pino no seu quadril. Padre, Deus operou um milagre na minha vida, por isso agradeço a Deus por essa graça em minha vida. A tua bênção para o filho de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Marcelo Rodrigues Marques. Deus abençoe, Marcelo. De Dourados, um abraço a Dom Redovino, que é o bispo diocesano. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu me levanto feliz para escutar vossa palavra que me faz feliz. O texto de hoje, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judeia. Ele ficava lá com ele e batizava. João também estava batizado em Enon, perto de Salim. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Os discípulos de João foram lhe falar: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir um texto, e vale a pena você grifar na tua Bíblia, viu? Evangelho de São João diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Tanto que o que aconteceu foi assim: Jesus foi batizado por João e foi para o outro lado da margem. Os discípulos de João ficaram inquietos. Ora, chegaram para João e foram fuxicar: João, aquele que você batizou está levando mais gente do que nós. E João, olha o que João responde: Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou Cristo, eu apenas fui enviado à sua frente. A minha alegria está lá, Jesus. Filhos e filhas, por isso eu digo, marque ali, João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça, que Cristo cresça nas nossas obras, que Cristo cresça nas nossas atitudes, que Cristo apareça no nosso viver e que nós aceitemos diminuir. Deus é tão grande, ele pode mudar sua vida. Deus é tão grande, ele pode cessar o seu sofrer. Ele, se você intimamente, ele te conhece, viu? Pode enganar todo mundo, mas ele não dá. Sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. O amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade. Ele é vida, a verdade é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Obrigado, Jesus, por nos dar essa certeza. Que nas horas em que precisarmos, estarás conosco. Está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Senhor Deus, neste sábado, em pleno mês de janeiro, principalmente aqueles que vão sair viajar ou estão viajando, que vão e voltem seguros, que vão e voltem abençoados. Abençoai, Senhor, e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai aqueles que mais estão esperando uma graça. E principalmente a nossa juventude. Ele é amor que